1319, 1320 kHz. Rádio Planeta de Carmo do Paranaíba. Comunicação Jovem. Rádio Planeta de Carmo do Paranaíba. ZYL 319. 1320 kHz. O som da nova geração. Irmãos Rocha, distribuidor Antártica para Carmo e região, apresenta. Tiro de meta. Em Carmo do Paranaíba, 10 horas e 3 minutos. O meio-campo Moacir do Atlético Mineiro está fora. Bom, essa música agora está valendo para o nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota, de São José dos Campos. Ele que está aqui na Rádio Planeta visitando a gente. Obrigado pela visita e valendo essa música aí, ó. Brian Adams, Everything I Do it for You.